Mas na prática, como proceder corretamente? Tudo bem, é uma mensagem, tá, bonito, a Bíblia diz isso, lindo, eu sou do meu irmão, ele é meu, vamos dar um abraço, vamos beijar aqui hoje, e graças a Deus vai cada um para sua casa. Na prática, como é que nós vamos viver isso? E Deus me deu quatro perguntas, irmão. Ou quatro pontos. Primeiro ponto. Faça a pergunta sincera. Os sociólogos, os psicólogos, os homens que estudam a natureza humana, entendem que há um procedimento no cérebro humano que diz respeito a um arquétipo de cenário. Nós vemos uma determinada questão, um fato, uma circunstância, e aquilo gera instantaneamente na nossa mente um cenário que às vezes fica ali para o resto da vida. E todas as vezes que nós virmos aquelas pessoas ou nos depararmos com uma circunstância parecida, nós vamos resgatar aquela imagem e pensar segundo aquilo. Uma pessoa que, num determinado lugar, se levantou e tomou uma atitude e você, de repente, achou que aquela atitude era uma atitude negativa. Provavelmente, para o resto da vida, fica aquele cenário. Aquela pessoa tem essa e essa característica, porque aquele dia eu vi ela tomando aquela atitude negativa. E se lá na frente, 10 anos depois, alguém fala assim, aquela pessoa fez isso. Aquela pessoa, não acredito não, porque eu vi há 10 anos atrás ela fazendo aquilo, então ela deve ser assim. Quanto mais nos dias, nos relacionamentos diários da família. Algo que alguém falou, algo que alguém deixou de fazer, algo que alguém nem viu. Rapaz, ele passou por mim lá na rua, ele passou por mim na porta da igreja, mas sabe o que a pessoa fazia questão de nem olhar para mim? Nem olhou para mim. E então, cria-se um cenário. Aquela pessoa não gosta de mim. Aquela pessoa não vai com a minha cara. Na verdade, eu não vou com a cara. Sabe por quê? Eu não gosto de pessoas orgulhosas. A pessoa passou por mim, nem olhou para mim. De repente, verdadeiramente, aquela pessoa passou tão atribulada com um pensamento, com uma necessidade, com uma coisa urgente, e nem prestou atenção. E a gente vai criando um cenário. Aquela pessoa é assim. Sabia. Sabia. E aí, lá na frente, aquela pessoa chega. Ui, tudo bem, eu nem te vi. Hipócrita, nem me viu. É assim, que coisa. Aquele cenário se torna o palco onde acontecem todas as coisas na mente de uma pessoa em relação à outra. Como é que a gente muda isso? Faça a pergunta sincera. Você quer andar tendo os irmãos como seus e você sendo deles? Faça a pergunta certa. Irmão, aquele dia você passou por mim, você não me viu? Quando? Não vi. Ah, tudo bem, então tá bom. Ué, mas ele vai falar que... Não, você está fazendo a pergunta sincera. Irmão, eu estou achando isso, isso, isso. É assim? Irmão, você disse que ia e não foi. É porque você não queria ou você não pôde? Ao invés de eu ficar pensando, irmão, que ele não queria, e ele falou que queria, não queria, que na verdade... Irmão, você não queria ir ou você não pôde ir? Ô, irmão, eu não pude ir. Ah, então tá bom. Você simplesmente sopra o dardo do diabo. Porque você fez a pergunta simples. Quanta gente passa anos da vida elaborando, matutando, sofrendo, em cima de uma fantasia na mente, do que pensou e achou, mas nunca foi e fez a pergunta. Nunca fez a pergunta. Não é a pergunta para confrontar. Você passou ali, você nem me viu, né? Não foi? É. Não, irmão, você não me viu? Se você tem a necessidade, faça a pergunta certa. Nós temos uma questão tão violenta na nossa alma, que é culpa e vergonha. Na maioria das vezes, nós somos conduzidos por culpa. Então eu disse assim: Marcelo, mas quem foi que fez isso daqui? Porque não ficou bom. E o Marcelo falou assim: mas por que não ficou bom? Não, então outro faz isso aí, eu não vou fazer. Não, Marcelo, só estou perguntando quem foi que ficou. Desculpa, não, você não age assim não, Marcelo. Mas, e de repente, as pessoas ficam assim, exaltadas só porque nós perguntamos uma coisa. E a culpa ou a vergonha de ter feito errado leva muita gente a ira. E aí, de repente, eu pergunto: Marcelo, quem foi que fez? Fui eu. Não ficou bom? Por quê? Porque assim, assim, da próxima vez vai ser assim. Encerrou o problema. Uma pergunta sincera, uma resposta sincera, e você pisa a artimanha do diabo para gerar divisão. Porque eu sou membro dele, ele é membro meu, e nós podemos com toda liberdade perguntar e conversar e transparentemente resolver uma questão. Eu quero entender isso, Senhor. Então, aprenda a fazer a pergunta sincera. Irmão, eu estou aqui com isso. É isso, assim? Não é. Então, pronto, não é. Em família, irmão, quantas coisas. Fulano deixou de novo. Eu já pedi para não deixar esse copo aqui. Eu já pedi para não deixar. Deixou de novo. Você deixou de novo. Você viu que você deixou de novo? Não, eu não vi. Quem não viu coisa nenhuma? De repente, eu é que tenho que fazer a pergunta certa. Você se esqueceu? Eu me esqueci de novo. Não esquece mais, não. E pronto. Mas a gente cria um negócio assim. Falei, de propósito, eu já falei. E quantas brigas em família, quanto desentendimento no ambiente de trabalho, porque a gente não consegue ser transparente. Afinal de contas, se você é membro meu e eu sou membro seu, então eu quero que tudo esteja na luz. Diga comigo, a pergunta certa. Ou melhor, a pergunta sincera. Segundo, se eu posso fazer a pergunta sincera, eu tenho que ter o sentimento transparente. Não é fácil termos o sentimento transparente. Acima de tudo, porque geralmente o nosso sentimento já está nas rédeas da nossa alma ferida, da nossa vergonha, da culpa e da ira. Então, um sentimento nas rédeas da vergonha, da culpa e da ira não tem controle, irmão. Então eu vou e exponho o meu sentimento. Sabe o que é? Porque eu estou nervoso, eu estou chateado com você. E aquele sentimento exposto, transparente, na verdade, é só uma cavalgada da ira. Mas se eu sei que eu pertenço ao meu irmão e que ele pertence a mim, irmão, senta aqui, eu estou tão triste. Eu estou tão magoado, eu estou tão entristecido, tão chateado, porque aconteceu isso, isso, isso. Eu achei assim, eu pensei assim, e eu queria honestamente. Foi isso. É assim, porque nós vamos resolver isso agora. E se une a pergunta certa ao sentimento transparente, o Espírito Santo flui, aí nós entendemos que somos mesmos uns dos outros. Mas quando o diabo consegue quebrar a unidade de uma forma tão sutil, pessoas que ficam com um sentimento ou um pensamento por anos, sem nunca ter conversado, sem crer na unidade do corpo de Cristo, na unidade da família, na unidade de um casamento, elas vão viver a vida inteira carregando aquele peso e aquela brecha do diabo. O diabo vai sempre se andar naquilo. Estou cansado de ver, você é assim, você é aquilo, eu já sei. Em 1973, você vai fazer, em 1513, você faz aquilo. Tem que andar na luz, faz a pergunta certa. É isso aqui? Não é. Porque eu senti assim, então agora nós estamos resolvendo tudo. Meus irmãos, assim nós arrebentamos com as estratégias do diabo, que vem para matar, roubar e destruir. Então, faça a pergunta sincera. Segundo, tenha o sentimento transparente. Terceiro, a rendição em amor. Irmãos, se eu pertenço a você e você pertence a mim, eu só tenho uma escolha: ceder, me render, abrir mão. Deus me deu uma experiência de abrir mão, uma coisa tão assim, tola para muitos, mas para mim foi tão significante. Nós fomos a Israel e eu levei uma câmera fotográfica, uma câmera comprada exatamente para tirar aquelas fotos de Israel. E num dos passeios, eu estava no ônibus num lugar estratégico. O ônibus andava e eu ficava em pé num lugar na janela que dava para tirar todas as fotos que eu queria daquela paisagem. E quando chegou exatamente um lugar assim, que era a foto principal daquela viagem, daquele passeio, entrou uma senhora na minha frente, dá licença, e tirou, e foi tirar a foto. Aí eu me afastei assim, levantei a câmera e assim, com um sentimento tão santo, eu falei assim, que essa mulher está fazendo na minha frente? Quem deu direito a essa mulher de entrar na minha frente? Eu estou com uma câmera para tirar uma foto aqui. Eu comprei uma câmera especialmente para tirar essas fotos. E me esqueci que todo mundo tinha levado uma câmera. E eu achei um absurdo, irmão. É ou não é? Um absurdo. A dona entrou na minha frente assim, sem mais, sem menos. Eu falei, oh, desculpa. Qual que é dessa irmãzinha? Que coisa! Só que isso aconteceu só aqui dentro, irmão. E eu acho que numa fração de segundos, só para Deus mostrar, viu quem você é. E o Espírito Santo falou comigo instantaneamente. Com essas palavras, o Espírito Santo falou no meu espírito instantaneamente, estas palavras: filho, você tem todo o direito de estar aí. Você estava aí primeiro. Esta senhora entrou de forma mal educada e te atrapalhou. Mas se você ceder à oportunidade, talvez seja a única oportunidade que ela tem de tirar essa foto. É possível que ela não venha nunca mais nessa viagem. Se você ceder, você vai ter colaborado com ela tanto. Você vai ter abençoado tanto. Mas se você não ceder, provavelmente esta será a sua última vez de vir aqui. Porque você vai me dizer, essa é a minha última oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. É a minha oportunidade de tirar foto. Então eu vou fazer com que essa tenha sido a sua última oportunidade de tirar foto aqui. Mas se você ceder, você vai estar me dizendo, pai, o senhor pode me trazer quantas vezes quiser aqui, eu posso tirar quantas fotos o senhor quiser, e se eu não tirar, eu posso tirar outras fotos. Então, senhor, eu posso ceder meu espaço para minha irmã. A minha oportunidade de pôr em prática isso já tinha passado, irmão. Eu já tinha feito o que não devia ter feito, comigo mesmo, a ponto do senhor ter que me dar essa lição. Mas como eu pude aprender? Perdoa-me, Senhor. Eu estou achando que essa é a minha oportunidade. E provavelmente será mesmo a única oportunidade. Mas se eu posso entender que o Senhor me dá tantas outras oportunidades mais, que o meu Pai é uma fonte inesgotável de tudo, eu posso ceder. Eu posso abrir mão. O mundo, segundo esse mundo, esse sistema diz assim, você não vai ficar de bobo não, né? Você não vai assim dar de mão beijada. Mas Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não, é meu irmão, se eu abençoá-lo, eu estarei sendo abençoado. Se eu abrir mão, por mais que eu tenha todo o direito, o Senhor vai gerar bênção em tudo isso. Irmão, não faça das oportunidades, das coisas que você tem, a última, a única. Diga, Senhor, o Senhor é o dono de tudo. Eu posso abrir mão, eu posso ceder, principalmente porque eu estou pondo em prática esta verdade. Meu irmão me pertence e eu pertenço ao meu irmão. Nós somos um só. Eu vou ceder. Rendição em amor. Eu me rendo. Eu abro mão, eu cedo, eu sofro o dano, eu aguardo, eu espero, mas eu não vou abrir mão da unidade. A unidade. Por último, a submissão em autoridade. Eu preciso fazer a pergunta sincera, eu preciso ter o sentimento transparente, eu preciso me render em amor. e eu preciso me submeter em autoridade. Irmãos, por que que não é submeter à autoridade? É submeter-me em autoridade. Diga comigo, submeter-me em autoridade. Quando eu me submeto ao meu irmão, quando eu me submeto ao corpo de Cristo, quando eu me submeto ao que o Senhor estabeleceu, então o Espírito do Senhor pode fluir. Lá em João, capítulo 17, leia comigo. João, capítulo 17, Jesus está orando ao Pai. Jesus está orando pelos discípulos. O versículo 20 diz assim: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim.